Olá, começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite na Cultura FM, trazendo o melhor do Psytrance para vocês. E desde semana passada estamos também 24 horas por dia na internet, em nosso podcast. Quem quiser acessar o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Nos primeiros 10 dias no ar, já tivemos mais de 1.600 downloads do programa e 5.000 visitas. Portanto, deixamos aqui um agradecimento especial à galera que tem escutado pela internet. Hoje teremos uma edição especial do nosso programa, trazendo para vocês duas vertentes que eu gosto muito do Psytrance, o Full-on Noturno e o Dark. Para começar o programa, nós teremos como convidado um dos DJs que tem mais se destacado na região nordeste do país, o DJ Pablo RST, de Fortaleza. Pablo começou cedo na arte da mixagem, se profissionalizando já em 95. A partir de 2001, passou a tocar Psytrance, já tendo se apresentado em inúmeras raves no nordeste pelo Brasil todo, sendo o único DJ cearense a tocar por 3 vezes no maior festival de Psytrance da América Latina, o Universo Paralelo. Vocês encontram o release completo do DJ Pablo em nossa comunidade no Orkut. Com vocês, DJ Pablo RST. Thank you. on werewolf is a contraction of the Anglo-Saxon word were. Vocês estão sintonizados na Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o set do DJ Pablo RST, de Fortaleza. E não se esqueçam, o Rádio Psy é transmitido todo sábado pela Cultura FM, das 11 à meia-noite. Estamos disponíveis em nosso podcast pela internet, no radiopsy.mypodcast.com. E agora para vocês, um pouco de Dark Full On, com Azax e Shift. Begin. voice coming out of his hand. We got another guy who freezes stuff. And then there's a man who, as far as I can tell, is made out of electricity. You're like, hey, what is going on here? Who is this guy? Understood? Understood. Este é o Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir Azak Syndrome e Shift. Para fechar o nosso programa de hoje, vamos ouvir Blizzargon, um live da Macedônia e Kerosene Club. Thank you. is amazing. It's just like there's no such thing as a bad DJ. Special. So awesome about it, man. Você está ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir Blizzargon e Kerosene Club. Entre em contato conosco pela internet. O nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Repetindo, djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. A nossa comunidade é a comunidade Rádio Psy 102,5 FM Maringá. Lá você encontra links para matérias e sites de Psytrance, além de releases dos DJs que tocam aqui. Essa semana você vai encontrar o release e contato para festas do DJ Pablo RST de Fortaleza, que abriu o nosso programa. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!